ponto, gente. A gente tá atrasado, hein? Vamos lá? Cadê o link? Ele tá chegando já. Tá. Tchau, obrigado. Tá bom. Ó, 5 minutos a gente entra ao vivo. Esquecer da vida, o meu rio comigo, comendo de areia, sem papo de amigo, e quando a luz apaga. Au! E aí, cachoeira? Certo, mano? O que que tá pegando? Mano, que cara... Ixi, o cara tudo tenso, mano. Você vai tocar com a gente, velho. É você. Ah, fala sério. Você é o cara. Isso. Você vai. Vai. Vai. Não, não, mano. Não, mano. Não, não, não. Tá tudo certo. Não, não, não. Mostra. Mostra. Mostra que você é pena. Mostra. Vem. Olha o que vai dar, né? Sou um cara, não pedi muito da vida, e já me contento com um pouco de atenção. Você só pensando em ir pra farra com as amigas, eu no Netflix, o cachorro e o colchão. Que tem muito espaço, tá faltando alguém. Dessa situação eu já virei refém. Preciso de alguém que me dê calor, e a noite agarradinho só curtir o amor. Pra esquecer a vida, filminho comigo, cobertor de orelha, sem papo de amigo e quando a luz apagar, aí a gente vai deixar rolar, deixa rolar. Que delícia! Cobertor de orelha, sem papo de amigo e quando a luz apagar, aí a gente vai deixar rolar. Gosta assim. Sou um cara, não pedi muito da vida, e já me contento com um pouco de atenção. Você só pensando em ir pra farra com as amigas, eu no Netflix, o cachorro e o colchão. E tem muito espaço, tá faltando alguém. Dessa situação eu já virei refém. Preciso de alguém que me dê calor, e a noite agarradinho só curtindo o amor. Pra esquecer da vida, filminho comigo, cobertor de orelha, sem papo de amigo e quando a luz apagar, aí a gente vai deixar rolar, deixa rolar. Filminho comigo, cobertor de orelha, sem papo de amigo e quando a luz apagar, aí já sabe, né? Alô, Leizinho? Tá bom, ele chegou! Pra esquecer da vida, filminho comigo, cobertor de orelha, sem papo de amigo. Aí a gente vai deixar rolar, deixa rolar. Cobertor de orelha, sem papo de amigo e quando a luz apagar, aí a gente vai deixar rolar. Aí no meio da madrugada já sabe, a gente assalta a geladeira. Brigadeiro de colher, de negócio de panela, pipoquinha, tudo que você quiser. Deixa rolar. Que louco, Burinho, velho. Ah, vocês me chamaram pra cantar, vocês são loucos. Vocês estão de brincadeira comigo. Vai, rapaziada. Pô, mas foi da hora, viu? Vai, rapaziada, quero pedir desculpa, mas Denilson, você é show mesmo, malandro. Você é louco, tirou nada ali, obrigado, mano. Obrigado nada, meu parceiro. Pagode é lá em casa agora, você é louco, mano. Bora, mano. Bora.